Alô, Salvador, muito bom dia. Papa, Papa, informe by 3, Papa, informação Juliet. Total 991, nós estamos pronto para o táxi, 4 horas e 35 de autonomia. Natal alternativa, 3 a bordo. Total 991, livre táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, 1014 altímetro, bom voo, bom dia. Ok, muito obrigado, 18.6, ponto de espera, obrigado. Solo, Salvador, muito bom dia, o Papa Papa, uniforme Mike, uniforme, informação Juliette. Uniforme Mike, uniforme, bom dia, para Barra Grande, seria uma centena, tá pronto para cópia? Confirme apenas o pátio que se encontra e a pista que utiliza. Vamos decolar da 17, o pátio é o 5, em frente a BTA. Papai, uniforme, Mike, uniforme, autorizado então uma centena, plano Yankee para Barra Grande, Siri, direto, decola da 17 com curva à direita, subida da El até da El, após direto, transponder 01175, controle 198, cortejo. Uma centena para Siri, decola da 17, curva à direita, saída da El, transponder 01175, controle 198, uniforme, Mike, uniforme. Microforma correto, chame a torre 1895 para acionamento táxi decolagem. Qual é o PLB, por gentileza? 01 na bola. 01 único, bom voo e até o regresso. Uniforme, microforma. Solo, Rio 5973. Solo, Salvador, Rio 5973. Rio 5973. Prossiga. Para o táxi, 3 a bordo, 3 horas e meia de autonomia. Está livre o táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10. O Rio 5973, chame a torre 18, meia dúzia. Quando, perdão, 1895, quando pronto, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. Viu, total 991? 991, aliás, decolar pistola 0, 80 graus com 4 nós. Salinha, decola, total 991. Liberação do Rio, nossa retaguarda que prossegue no pushback e acionamento 355 no 4. Gol 1715, chame Recife, 125-1-3325, gol 715. 125-1-3325, bom dia. Papai Uniforme, Romeu Lima Golf, Salvador. E vamos anotar umas frequências para que o senhor possa chamar agora e prosseguir no seu voo seguro. Nós temos no setor 1251, a secundária 13325, e eu vou lhe dar mais duas frequências, 1260 ou 1288, boa viagem. Capitão, boa viagem. Cruzando 150, permanece na sua escuta. Bem, na verdade, o senhor deveria permanecer mais alguns minutos, mas vejo que o senhor está ansioso em falar com o melhor centro de controle do Nordeste, mais precisamente o Internacional Recife. Chame agora 1251, se não conseguir, nós temos a secundária 13325. Uma boa viagem para o Internacional do Rio de Janeiro, 1605. 1251, 13325, obrigado, bom dia, bom trabalho também. Tô. 45 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Aracaju. Alternando Salvador, senhor. Quais são? Salvador, 3h40, 45 a bordo. Tá livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre 18.6. Perdão, 18.95. Tem um bom voo, um bom dia, o trip. Sal 9919. 9919 é o controle, contato rodado. Total. Salvador, bom dia, OTAN 3153. Quando possível, Gavião, no 340. OTAN 3153, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APA November 857 até Seguro, após a APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim. Nicola da 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev, transponder 5164 e o controle 1980, proteja. Táxi autorizado em uniforme, até interseção e porte ingresso no 7. E deve pela UPA November 857, depois UPA Zulu no 6 até Groove, depois UPA Zulu no 4 até Toquim. O transponder 5164 e o controle 198 para o TAN 3153. 3153, correto, cotejamento, chame para o push, acionamento. Cruzará, está no 09 para o posicionamento 3153. Fala, Mike, estamos Jet. Mike, estamos Juliette, prossiga. Ratificar autorização para pushback, acionamento. Tá falando, Mike, Tango Juliette, tá livre, posicionamento, chame para o táxi, que nega 10, 14. 2014 autorizado, puxa acionamento, chamar a táxi, Mike, Tango Juliette. Gol 1897, chame Recife, 125 ONU, a secundária é 13325, boa viagem. 1251, 13325, é o gol 1897, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, Rio 5973, decolado na Pucca. Rio 5973, controle Salvador, meu cordial, contato radar. Ciente. Salvador, muito bom dia, Trip 5514, ponto de espera da 10, tá pronto. Trip 5514, aliás, mantém. Além, mantém. Rio 5973, na escuta toda? Rio 5514, 27 da Rio decolou à frente. Fica atento a ponto de visteira, quando pronto, está livre, 70 com 4, Trip. Quando pronto, está autorizado a decolar, Trip 5514. Uniforme, máquina, só ficando ponto de espera da 17. À esquerda, via pista, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Uniforme, máquina, uniforme. Então, 9919, controle Salvador. A escuta prossiga. Com a devida aquiescência do melhor centro de controle do Nordeste, o mesmo autoriza o total a voar direto a Pucco. Positivo, então, está presente, estamos autorizados direto a Pucco, total 9919. Rio 5973, controle Salvador. Adiante, Salvador. Contando com a benevolência do melhor centro de controle do Nordeste, o mesmo autoriza o Rio a voar direto para o Romeu Fox 018. Ciente, direto, Romeu Fox 018, muito grato, Rio 5973. Uniforme, Magno Uniforme, está alinhado na pista 1. Uniforme, Magno 70 graus, 4 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada. Trip 55 no 4, decolou de Salvador, Zulu 2, 19-8, até a volta, boa viagem. 19-8, bom trabalho, senhor. Solo Mike Tanguete, Santoro Taxi com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternaremos Belém. Está livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, altímetro 1-0 no 4, chame a torre 1895 no pronto, bom dia. Eu e táxi e a parte Juliette Alfa, ponto de espera na 0, chame a torre 1895, 1014 com Mike Tanguete. Nos autoriza direto a Aracaju, senhor? É, dentro em breve, 5 na 4. 8 no 4. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa, Papa, Uniforme, Mike, Uniforme. Uniforme, Mike, Uniforme. É o controle Salvador. Saída da El para o Siri, Uniforme, Mike, Uniforme. Positivo, contato radar estabelecido. Gire à direita e voe direto para Siri, confirme. Positivo, então vai voar curva na direita, direto Siri, Uniforme Mike no 4. O trip 514, controle. Escuta, prossiga. Vamos girar à esquerda, direto para Aracaju. Presente então, esquerda direto Aracaju. Muito obrigado, 5514. Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Autorizado, ingresso e decolagem pista 10, o vento de 70 com 4. Autorizado, alinhar e decolar na 10, Mike Tango Juliette. Ok, anotei. Salvador 3597, está pronto para o táxi com 1979 a bordo, alternando com 5, 3 horas e 50 autonomia. O TOR 3597, está livre o táxi, Juliette Alfa, até o ponto esperado a 10, quando lá a torre em 1895, altímetro 1014, tenha um bom dia. Juliette Alfa, quando pronto, no ponto esperado no 0, 1895, grato, bom dia. Bom dia, obrigado, Alfredo Abraão. Tá, Almirante Mike Tango Juliette. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Mike Tango Juliette, cruzando mil pés. Mike Tango Juliette, o controle está em contato, radar. 991, chame Recife, 12545. Curtiu, centro Recife, agora 125, decimal 45. Obrigado, bom trabalho. Boa, muito grato. Rio 5973, chame Recife, frequência 12545. Recife 12545, Rio 5973, bom dia. Boa. Salvador, muito bom dia, o 7397 se aproxima, ponto espera 90, pronto. Entra em 597, Leandro decola próximo zero, autorizado, 90 graus, 49. Ali decola no zero, 3597. Gol 9070, este é o controle Salvador. Direto para 5.014, voo Itap, Itapiduna para o ILS. Recomendo Itapiduna para o ILS, voo 9070. Zuno 53, obrigado. A 3507, declara os 21, dia 198, obrigado. 198, bom dia, 3507. Charlie Serra Tango, Barreiras 320, copia. Decolado. 7 ao controle, está em contato, radar. Para a curva à esquerda, vai interceptar a radial 350 de Salvador até 20 milhas náuticas, após voa para a posição Albo e após voa direto para o destino. O transponder é 5152 e o controle em 119 decimal 80, corteja. 104, informe, passando 5000. Reportaremos passando 5000, sendo, não está sendo permitido decolar da 35, ok? Se o senhor for melhor decolar da 10, é porque tem um notório que restringe a área de NEMA, então a decolar da 35 está impedida, ok? B5-316 control morning, inserting altimeter 104, clear to 7000, arrival, runway 10. Mike Tango Juliette, Salvador. Você escuta a Brasília? Direto Teresina. E graça, direto Teresina. Ô, Teresina. Radial 350, ok? Curva esquerda, radial 350 por 20 milhas. Autorizado Maceió, nível 090, saída Conde, via Golf 677, decola da 17, curva esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 0263, coteja. Alô, 3153, para posicionamento 09. Sente autorizado 3153, chama para o táxi. Liberado para Maceió, 090, saída Conde, devolve. Correto, Romeu Papatango, confirmando o nível autorizado 090. Gente, confirma pessoas a bordo. 02 a bordo, altímetro no 0 no 4, para acionamento, chame torre 198, decimal 95, bom voo. Confirmação, tá 3153, está iniciando o pushback 0 para o táxi. Informa os dados, 3153. Afirmo. Confirmando, 3153, solicitou o pushback? Afirmo, senhor. Gente, está autorizado, chama para o táxi. Zero táxi, 3153. Trip 5514, chame Recife 12545. Chama na Centro Recife 2545, Trip 5514, um bom dia, seu bom trabalho. Boa. Charlie Sierra Tango, Livre Taxi, ajuste 1014, chama ingresso 17. Proposto é 10928, frequência livre. Forte Aliane, pronto, Sierra Centro. 3325. 251, secundária 3325, com Recife, o 3517, boa. Boa. Eu, Salvador, o Romeu Papatango, pronto para ataque. Romeu Papatango, reporte na interseção, aguardando ingresso. Gente, reportará na interseção, aguardando ingresso. Direto Duna para 2000. Direto Duna para 2000, 9070. Trip 5316, clean to 4000. We need speed now 210 for traffic coordination. You are number 2 for landing. Trip 5316. Okay, clear down 040, we need 210 number 2 for landing. Sorry, the altitude is 4000 altimeter 1014. Okay, correction 044000, correct. Do it.